ovelha que saiu de casa e foi pra longe do seu redil. Há muito tempo estou procurando esta ovelha que por fim sumiu. Você esteve entre os espinhais, no profundo abismo caiu. Minha ovelha esteve perdida neste rebanho, agora surgiu. Te ovelha, quando estava no meu redil, todos os dias te visitavas, até que um dia você partiu. Desde o momento que tu partiste, eu não me canso de procurar. Oh, minha ovelha, volte pra casa e muitas bênçãos te hei de dar. Sua Bíblia está empoeirada e da palavra não quer lembrar. Volte, ovelha, para o seu redil, porque já...